5 anos atrás. Aqui é o Capitão Trevor, as coordenadas 509. Estamos atrás de alvos voadores e eles são rápidos. O que é isso? Tenente, está vendo o que eu estou vendo? Eu estou sim. Senhor, vamos ser atacados! Não vem em cima de nós! Morri? É claro que não. Aqui parece o paraíso. E você parece um anjo. Ainda está fraco por causa da queda. Eu sou Diana. Seu nome é Diana. Ai, que droga! Fique calmo. Vai ficar tudo bem. Você está seguro aqui em Temícera. Temo a quem? Temícera, lar das Amazonas. Um paraíso abençoado pelos deuses, escondido há séculos dos olhos do mundo dos homens. Governado pela minha mãe, Rainha Hipólita. Então, quer dizer que você é uma princesa, né? Digamos que sim. Salvo por uma princesa. Tem algum problema? Não, nenhum. Eu adoro um drama. Então somos dois. Pronto. Resolvido. Nossa, mas que coisa é essa? O raio de cura púrpura. Tá, mas como é que se chama? Raio de cura púrpura. Ah, sério? Tá bom. Bom, obrigado por me salvar, princesa, mas eu preciso ir embora. Tem um tipo de alien, tem demônios invadindo a Terra. Eu vi o ataque. Vocês continuaram avançando mesmo com poucas chances. É o meu trabalho. Olha, ninguém sabe dessas criaturas e eu tenho que dar o alerta. Vai ter que entender, Capitão Trevor. Você é o primeiro homem, o primeiro forasteiro, a botar os pés aqui em Temícera. Ficará nas celas da justiça até minha mãe e o Senado decidirem o seu destino. Preso? Vão me botar na cadeia? Mas eu não fiz nada pra vocês! Não, vocês não podem! Eu tenho que voltar! Eu tenho que avisar a eles! Aqueles monstros podem estar invadindo a Terra nesse instante! Diana! Diana, alguém tem que fazer alguma coisa! Aí, vocês já pensaram em abrir uma rede de resorts? É que eu tenho uma amiga chamada Eta que daria o braço direito por uma ilha cheia de mulheres bonitas e super saradas. Acho que minha mãe já provou que hospitalidade não é nossa prioridade. Princesa, o que veio fazer aqui? Infelizmente, isso. Me perdoe, irmã. Eu imagino que já tenham se decidido. E o resultado não é bom. Steven Trevor, do Mundo dos Homens. Eu vim levá-lo para casa. Ah, obrigado, anjo, mas não era melhor irmos para aquele lado? Não se quisermos fugir. É, falando assim desse jeito. Quando chegarmos ao barco, vamos atravessar a barreira e voltar para o seu povo. Olha, Diana, a sua mãe não vai ficar nada feliz com isso. Me diz onde fica o barco e eu sigo sozinho daqui. Eu vi o demônio que matou seu amigo e destruiu seu brinquedinho. Vão precisar de mim. Os deuses previram esse dia, quando uma campeã de Temícera seria convocada para proteger o mundo dos homens de um horror jamais visto. Minha mãe me ensinou que as Amazonas fazem o que é certo, custe o que custar. E é isso que eu pretendo fazer. Diana! Quero que se explique. Não tente me impedir, mãe. Eu sou sua rainha. E por isso vai devolver essa armadura sagrada ao seu devido lugar. Vai levar o prisioneiro de volta à cela. E vai me agradecer por minha piedade. E nunca mais tocaremos no assunto. O nome dele é Steven. Eu jurei levá-lo de volta ao seu povo e pretendo ir com ele. Se você deseja roubar das Amazonas, terá que passar por sua protetora. É isso que deseja? Não. É o que você me ensinou. Assim seja. A chegada dele é um sinal. O mundo dos homens precisa da nossa ajuda. Nada pode ajudar o mundo dos homens. Essa escolha não é mais sua. Se partir, nunca será rainha. Nunca pisará nessa ilha de novo. Está mesmo disposta a jogar fora tudo o que você é pela mera chance de ajudar os homens? Pergunte de novo, minha mãe. É estranho você ser minha única filha. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que eu já não reconheço. Os limites de Temícera. Depois de atravessar, nunca mais poderemos voltar. Eu estarei sozinha. Não, Diana, você não vai. Estamos juntos nessa. Tá bem? Washington Capital. Eta Candy, será que a doutora Capatellis não vai se importar? Diana, a Júlia Capatellis é uma especialista em culturas antigas. E você é uma cultura antiga, desfilando por aí com sapatos lindos. Quando ela soube que ia te hospedar, eu pensei que a mulher ia cair dura no chão. Isso é uma coisa boa. E é por isso que você vai ficar lá. Vão amar você. É só você relaxar. Vamos lá. Aspirei o tapete, limpei a cozinha, esfreguei a privada duas vezes. Por que você não está varrendo? Por quê? Se eu varrer mais, os meus braços vão cair do corpo. Ela não vai ficar lambendo o chão da casa. Vanessa Capateles, uma princesa viva de verdade, está vindo pra cá, ou seja, sem moleza, sem comer de boca aberta. E se seus braços caírem, ele não vai valer nada. Ah, será que eu olhei a data de validade do popurri? O quê? Uma princesa. Nossa. Sim, mas pode me chamar de Vanessa. Quer dizer, Diana. Você é a Vanessa, óbvio. Não é? Está limpando a casa? Espere, eu vou ajudar. Vanessa, você não ouviu a campainha? Sem moleza. Princesa Diana, bem-vinda à nossa casa. É uma honra conhecê-las, doutora Capateles. Vocês duas. Ah, que tal eu te mostrar o resto da casa? Eu reorganizei os quartos no seu bate uma luz ótima de manhã. Estou tão emocionada. Eu sei como se sente. Minha mãe também é rigorosa. Eu tenho tantas coisas para te ensinar e tantas para aprender com você, é claro. Gosta de popurri? Posso ficar aqui com você? Pode. Por que não? Esse seu quarto parece com o meu no Palácio Real de Temíssera. Só que é um pouquinho menor e não tem nenhuma serva. Desculpe por ter criado problemas pra você ontem. Tá maneiro. Você é importante pra caramba pra mamãe. É a história viva, sei lá. Você sente falta? Da sua casa? Um pouco. Mas eu vim para deixar o mundo de vocês melhor. Agora, com sua mãe me ensinando a cultura de vocês, é o que eu vou fazer. E você só decidiu isso? Fazer do mundo um lugar melhor? Qualquer um pode escolher o que quer fazer com a vida. Eu posso não conseguir, mas foi o que eu escolhi tentar. Mas nem todos têm que escolher a mesma coisa. Me fale de você, Vanessa. A que você vai dedicar a sua vida? Sei lá, talvez matar vampiros adolescentes? Fica tranquila. Vampiros não existem. Eu estou tranquila. E eles existem. Mas não importa o que eu quero. A minha mãe é arqueóloga, o pai da minha mãe é arqueólogo e blá, blá, blá. Mas e se pudesse escolher? Não faço ideia. Eu gosto da aula de artes marciais, matemática. Eu tocava bem bateria até os vizinhos reclamarem. Acho que... quero ser outra coisa. Qualquer coisa. Já contou pra sua mãe? Contou o quê? Que agora eu deixo as pessoas botarem os sapatos na cama? Tudo bem, Diana. Você é nossa hóspede. Vem ajudar, Vanessa. Vamos botar a mesa. vai melhorar, Diana. Vocês estão sentados? Sim. Quer dizer, sim, estamos sentados. Mostra logo, Diana. Nossa, como ela tá animada. O que vocês acham? Uma apagação de mico? Vanessa. Fala sério, mãe. O que ela vai ser, uma super heroína? Ela nem sabe dirigir. Diana, o que está acontecendo? Está querendo ser que nem aquele doido de Gotham? Por isso que eu vim. Para proteger o mundo dos homens. Tem mais de um jeito de ser heroína. A minha chefe, doutora Kale, arrumou uma ótima... Nós não estamos pedindo permissão, Julia. A Diana já está cumprindo missões. Pode ser até que ela encontre o presidente. A mídia já deu até um codinome para ela. Julia, eu sei que posso ajudar muitos do seu lado. Mas esse é o jeito certo de ajudar para mim. Então, é o que você deve fazer. O quê? Obrigada, irmãs. Vou deixá-las orgulhosas. Fala sério. Mas... qual é o seu codinome? Mulher Maravilha. Linhagem de Sangue. É a Mulher Maravilha! Atirem! Aí, Anjo. Diana, eu não sei quem você está socando agora, mas será que dá para acelerar? Eu preciso de você aqui. Eu esqueço como você é engraçadinho. Eu te perdoo, mas só porque as Amazonas não entendem senso de humor nem quando tá estampado na cara delas. Eu sou uma Amazona. Viu? Você tá aí pra provar. Para trás, Mulher Maravilha! Só um segundo. Eu juro, eu estou na cabeça dela! Essas não eram as únicas opções. Acredito que seja seu. Obrigada. Não tem de quê. Lamento por esses homens atrapalharem seu dia. Atrapalharem o seu dia? Quanto tempo ainda vai levar pra você parar de falar que nem a minha avó? Não seja bobo. Sou muito mais velha que a sua avó. Você é realmente especial, meu anjo. Sabia disso? O que foi? Não foi nada. É que eu tinha tanto orgulho disso. De ser única. Mas não sabia que nem sempre isso é bom. Isso é sempre bom para as pessoas certas. E falando em pessoas certas, um fantasma do passado acabou de chegar. Julia! Já faz tanto tempo. O que houve? É minha filha, Vanessa. Acho que ela está com problemas e precisamos de ajuda. Eu achei uns e-mails terríveis no escritório dela. Se a doutora Kale leu isso... Verônica Kale? A magnata farmacêutica? O que farmacêuticos querem com arqueólogos? Inovação não é tão linear quanto a maioria das pessoas pensa. Nosso trabalho nas farmácias Kale é valioso. Mas acho que nossos lucros não têm sido suficientes para minha filha. A Vanessa quer vender artefatos da Kale para alguém. Se alguém descobrir, ela vai para prisão. Eu não conheço mais a minha filha. Por favor, me ajuda, Diana. Me ajuda a trazer a minha filha de volta. Oi. Tem alguém aí? Oi. Responde logo, droga! Quanta arrogância. Já faz bastante tempo que não falam com a doutora Veneno dessa forma. Veneno? Qual de vocês é a doutora Cyber? Foi com ela que eu negociei. A Cyber nunca faz nada pessoalmente. Foi um dos motivos por se aliar a mim. Mas fique tranquila, porque ela está de olho em nós. Trouxe o artefato. Eu quero o meu dinheiro. Preciso ver se é viável primeiro. Veneno, super-herói não é caminho. Indo na sua direção. Você nos enganou! Matem ela! Vanessa. Dane! Vão danificar o artefato! Diana? Não vim atrás de você, Veneno. Vanessa! Essa maleta é da Veronica Kale. Isso não é da sua conta. Você nem sabe o que tá acontecendo, mãe. Veneno, eu iria embora se fosse você. Matem os outros! Peguem a heroína! Hora da revanche, vaca maravilha! Giganta! Maior e muito melhor! Proteja! Fica aqui! Não posso deixar você fazer isso. Como é mesmo o ditado? Quanto maior a altura, maior o tombo no chão. É. É isso aí mesmo. Todos concordamos que suas escolhas de vida foram péssimas? Talvez um tempo na prisão faça... Mamãe, tô aqui. Diana. Diana. Ela não devia estar aqui. Você não devia estar aqui. Ela morreu! E é tudo sua culpa! Para, não encosta em mim! Vanessa? Vanessa! Diana! Princesa! Ah, não. Pensei que a Vanessa fosse vir. Eu queria pedir desculpas. Você não tem motivo para pedir desculpas para ela, Anjo. Você não atirou na Júlia. E também não foi uma bala desviada por você. Os ângulos não batem com isso. Eu conferi várias vezes. Eu devia ter salvado ela. Uma verdadeira amazona teria salvo. Eu decepcionei duas mães agora. Fiz a Vanessa perder tudo. Então vamos consertar do jeito que der. Estamos nessa juntos, se lembra? É nojento. Detesto sentimentos fracos. Não é justo. É, Vanessa? Aceito. Aceito tudo. Atenda. Temos uma entrega para as doutoras. Saia da frente, garota. Você está entre mim e o dinheiro. As doutoras Veneno e Cyber me pediram para receber a sua entrega. Quanto ao seu pagamento, eu não me preocuparia. O que? É você? Mais do que eu era e menos do que ainda vou ser. Se você quebrar mais algum robô, eles vão começar uma revolta. Estou tentando treinar. Eu sei o que você quer fazer, Diana. Nós achamos ela. Achamos a Vanessa com um satélite espião na fronteira do Gurak. Faz contrabando de equipamento médico, tecnologia e artefatos. Tudo ligado à doutora Cyber e à doutora Veneno. Parece que ela não aprendeu a lição. Ou ela não teve outra opção. Ela é jovem, acha que está sozinha. Nós temos que mostrar que isso não é verdade. Sabia que ia dizer isso. Eta, consegue um transporte pra gente? Uma coisa discreta. Acho que eu tenho uma coisinha. Caso você roubou um jato invisível do exército americano? Steven Trevor, estou surpresa com você. Não existe isso de jato invisível. Eu vou confessar, é muito bom sair de trás da mesa um pouco. Ah, eu amo voar. Nunca tinha voado comigo. É, pois é, você tava lá voando com o Superman e 3 é demais. Não estou voando com o Superman agora. Temos combustível para parar aqui por uma hora. Vamos para a briga. Está preocupado? Tô sim, por isso eu não morri ainda. Primeiro as damas? Consegue abrir? Consigo sim, mas vai ser do jeito difícil. Aí, viu? Jeito difícil. Ah, como você é ingênuo. Tempo para decolar. Se perdemos, nunca conseguiremos executar nossa missão. Deixa comigo. Eu seguro quem invadiu a nossa base. Eu sabia que era briguenta desde aquela noite no armazém. Pode mostrar como você cresceu desde então. Ela não está pronta, Veneno. Não sem todas as melhorias. Não, mas era descartável. O protótipo, a nossa missão é que não é. Vanessa! A Vanessa morreu. Agora é cisne de prata. Por quê? Por que deixou fazerem isso com você? Você sempre foi a perfeita. Agora, a perfeita sou eu. Cyber e Veneno fizeram isso. Elas não são... suas amigas. É claro que são. Me ajudaram a matar você. Ela está bem? É, parece que ela só bateu a cabeça mesmo. Mas e agora? Vamos chamar a Liga? Não. A Vanessa não está pensando direito. A mutilação que ela sofreu é prova clara disso. Precisamos de alguém que só se preocupe em ajudá-la. Ita! Precisamos de alguém profissional em biotecnologia, com um lugar de alta segurança e que saiba ficar de boca calada. Falando no diabo, que tal 2 desses 3? A Mulher Maravilha em pessoa. Eu vou ser bem sincera. Quando a Eta me ligou, eu ri. Nunca sonhei que alguém tão ilustre como você iria chegar na minha porta. Muito menos com uma funcionária minha nos seus braços. Verônica Cale. Não viu o nome na porta? É um prazer conhecer a doutora Cale. Pode dizer o que houve com a Vanessa? O problema é que esses implantes não foram bem implantados nela. São a expressão de um vírus tecno-orgânico. A Vanessa não foi montada com isso de cisne de prata. Ela está sendo transformada de dentro para fora e ainda está no processo. A pior parte é que eu não sei como desligar. O vírus vai continuar substituindo a Vanessa até não sobrar nada. E ela morre nesse processo. tese, eu posso curá-la. Mas ela não tem tempo e eu não tenho os meios. Mas Temícera tem. O raio de cura púrpura. Bom, já que é tão fácil, por que vocês vieram aqui? Acabaram as suas milhas do cartão de crédito? Eu não sei onde fica Temícera. É uma medida de segurança. Assim que alguém deixa a ilha, esquece a localização. Até mesmo a Diana. Tenho certeza que vão achar de novo. Pela Vanessa. Preciso achar. Bom, se prometerem trazer uma coisa legal pra mim, eu já sei por onde podem começar. Esse era o escritório da Júlia. Do jeito que deixou. Ela sempre falou sobre Temícera. Encontrá-la era seu projeto de estimação. Boa sorte. Eu trabalho com espionagem há quase uma década e nem eu sei usar essa bagunça. Olha, tem umas coisas incríveis aqui. A tumba de Persisos. Perseu. Ele matou a Medusa. Tem anotações aqui sobre células da Medusa sendo usadas em tratamento. Eu nem sabia que ela era real. Você não achou que eu fosse real quando me conheceu? É, eu tinha me acidentado. Vai ver, estamos procurando no lugar errado. A Keio disse que achar Temícera era o projeto de estimação da Júlia. Mas a Júlia já sabia da ilha antes de conhecer a Keio. As anotações não vão estar no topo das pilhas. Vão estar embaixo. Aqui. O templo de Pasifae. Ah, Pasifae, a famosa deusa dos... pacíficos. Ela é uma deusa oráculo associada a labirintos. Ajuda as pessoas a verem o futuro. Se o templo dela estiver intacto, nos dará a direção de Temícera. Então, o que que a gente está esperando? Olha só, isso é um erro. Eu tenho um escritório bem legal, sabia? Cadeira de couro, maquininha de expresso chique no lounge. E onde é que eu tô? Voando pra uma terra abandonada por Deus só de mulheres pra estragar as minhas botas. Eta, foi você quem pediu pra vir nessa missão. É claro que eu pedi. Se você pensa que eu vou dizer não pra chance de achar um bebedouro que te conta o futuro, a sua tiara tá apertada demais. Chega num lugar desses a pé. Bem devagar. Mulher Leopardo, em nome de Hera, o que você quer aqui? Entrem no templo agora! É por isso que eu não gosto de trabalhar em campo. Primeira lição de campo. Às vezes, tem que se concentrar em fugir. Não seja metida. Pode ter salvado seus amigos, mas você era o alvo de verdade. Eu estava torcendo para aquela história de labirinto ter sido só uma metáfora. Você está melhor, mas ainda não conseguiu me vencer. E nem vai conseguir. É aí que você se engana, princesa. A Veneno e a Cyber criaram toda uma companhia de vilões para eliminar você. E elas estão falando sério. Ofereceram muito para qualquer um que queira se juntar ao grupinho delas. Inclusive para mim. tá incomodado? O quê? Com a Terra? Não, acho que é só você mesmo. Não, eu tô falando da Pacifei, dos labirintos. Alguma coisa nisso tá muito familiar. Cuidado! Preciso deter intrusos. Preciso deter intrusos! É isso? A Pacifei é a mãe do Minotauro, o monstro do labirinto. Não podia ter lembrado disso antes! Escuta aqui, Chifrudo. A gente não quer encrenca. Preciso deter intrusos! Como é que a gente vai chegar lá antes dele? Não vamos. Uhum. Ei! Grandão! Ei, olha aqui! Ô, Grandão! Olha aqui! A gente tá aqui! Não me mata! Se sentindo meio lenta. É, na verdade estou, sim. O que você está fazendo? Mudando o campo de batalha. Quieta. Aonde você vai? Não pode me deixar aqui assim. Ah, eu já vi que pode, mas eu mereço. Ah, exatamente isso. Preciso deter intrusos. Preciso deter... Parado aí. Intrusos. Viu? Mandei bem, né? Uhum. Achei vocês. Fico feliz que estejam bem. Aí, se o Hércules venceu o Minotauro, eu também consigo. Menos, tá, Steve? Então, como é que esse templo funciona? Aperta asterisco pra atendimento ou... Peça com educação. Deuses do Olimpo, ouçam o meu pedido. Mostrem o caminho para Temiscira. Mostrem o caminho de casa. Diana? Diana? Diana? Diana! Era. O que você viu? Muito. Mas não consegui entender. Ainda não sei onde fica a Temiscira. Preciso deter intrusos. Preciso deter intrusos. Steve, não. Preciso deter intrusos. Preciso deter intrusos. Não há nada mais para você proteger. Você. Você me libertou. Qual o seu nome? Diana, de Temiscira. Uma amazona Eu vou dedicar minha vida a você, Diana de Temíscira. E eu vou abrigá-lo e protegê-lo por todos os meus dias. É... Ferdinand? O que foi? Um excelente nome. Então levante-se, Ferdinand. E saiba que nunca mais precisará lutar. Olha, Diana, eu tô bem feliz da gente ter outro cara na equipe. Tá, nem tanto, mas a gente ainda não sabe pra onde vai. Tem razão. Vamos voltar pra Vanessa. Assim que eu souber o que significa a minha visão, teremos que agir. Chegou uma mensagem da Verônica Cale. Ih, ela não parece feliz. Nós achamos isso em algumas das moléculas dos compostos da veneno. Essa é a sua logo. E mais boas notícias. Meus técnicos acharam nosso microselo assim que fizemos o exame de sangue da Vanessa. Ela pode não ser o seu único problema. Nós tínhamos companhia quando chegamos ao templo. A sua equipe era a única que sabia para onde íamos. Isso é ridículo. Vanessa Capatelles foi a única funcionária da empresa a vazar informações delicadas. Talvez ela mereça ficar desse jeito. Eu não acredito. O que a Vanessa fez foi só por mágoa. Ela perdeu. Ela acha que a Júlia morreu decepcionada com ela. Tem noção do quanto isso dói? Tá brincando? Minha mãe fazia gelo só com o olhar. Esfriava os drinks olhando. Tá, princesa. Você me convenceu a voltar pro lado dos anjos. Qual é o próximo passo? Eu não sei. Eu tive uma visão no templo, mas não consigo decifrar. Tinha flores, minha mãe, peixes estranhos. Jura? O Mediterrâneo é tão cheio de peixes que as espécies se concentram em certos locais. Temíscira é onde todos os itens da visão se encontram. Vamos, princesa. Qual desses é familiar? Quem procura, acha. Acho que conseguimos. Só que não tem nada ali. Quase nada. Uma montanha submarina e uma ilha submersa. Quero apostar quanto que é um pouquinho maior na vida real. Conseguiu, doutora Cale. Bravo, doutora. Agora que acharam Temíscira, eu e a doutora Veneno também achamos. Como acessou nosso servidor privado? Nem adianta ligar para as equipes de segurança. Eu tenho todas as suas senhas. Cyber, essas pessoas não fizeram nada com você, muito menos as Amazonas. Se você e a doutora Veneno querem vingança, podem... Isso não é por vingança. É por dinheiro. Eu soube da tecnologia que as Amazonas têm. E agora que temos a localização, ela será toda nossa. Matar vocês aqui é só... conveniência. Ah, que ótimo. A Cyber acionou os protocolos de contaminação. O computador acha que tem um vírus à solta e vai começar a esterilização. Quer dizer que esse andar inteiro está prestes a ser incinerado. Hora de acordar, Cisne de Prata. Sempre dá pra piorar. Vanessa, você precisa me escutar. Esses implantes vão matar você. Nós queremos ajudar. Mentirosa! Você só quer roubar o meu poder do mesmo jeito que roubou a minha mãe! Não é verdade! Tranquila, doutora. Vai ficar tudo bem. Que reconfortante. E eu achei que você fosse só o secretário fofo. Por favor, Vanessa. Você não é assim. Você não me conhece. Eu quero isso. Quer mesmo? Não vai trazer a Júlia de volta. Steve, a arma é muito primitiva. Cisne, saia enquanto ela está distraída. Oh, peraí. Eu não vou. Tem que me salvar também. Você tinha que esperar pra fazer esse drama, não é verdade? Pensei que gostasse de drama. Temos que procurar em todo andar. Pode haver sobreviventes. Não precisa. Aquele andar está vazio e isolado do resto do prédio. O que é muito bom. Agora minha empresa só está meio destruída. A Veneno e a Cyber podem ter declarado guerra contra a Temíscira. Mas se tem uma coisa que as Amazonas sabem, é lutar numa guerra. E chegou a hora de lutar. Eu imagino que não vai ficar para o jantar. Não. Mas se rolasse uma quentinha para a viagem, seria show. Tomara que as Amazonas gostem das gordinhas. Se sobrevivermos, posso te apresentar algumas. Isso não vai acabar bem, sabia? Olha, nós estamos voando para uma ilha de guerreiras imortais para salvá-las de uma máquina mortífera com asas de navalha. Mas não precisa se preocupar. Não, Steve. Isso não vai acabar bem pra Diana. É, também tô achando. O que quer que aconteça, tem uma boa chance dela não voltar com a gente. A não ser que ela tenha uma motivação. Nossa, é exatamente essa reação que eu gosto de causar nas mulheres. Eu sei que você está comigo, mas estou num momento estressante. Você lutou com o Darkseid. Isso não fica nem em segundo lugar, terceiro, no máximo. Aliás, você vai salvar a sua terra natal. Se fizer tudo direitinho, vão te nomear até rainha. Não vão me nomear rainha. Claro, verdade. Não é como se você já não fosse da realeza, nem fosse abençoada pelos deuses. Não mais. Não depois do que eu fiz. Eu roubei essa armadura, o laço e eu... Eu traí a minha própria mãe. Ela te deixou ir? Não. Depois que você partiu, nós lutamos. Eu virei a minha espada contra a minha própria mãe. Eu nunca a vi com tanta vergonha. Mulher Maravilha é um mito que o mundo dos homens contou sobre mim. Ela não fugiu na calada da noite. Ela não é uma decepção para o povo dela, para a mãe dela. Dane-se ela, dane-se todas! Vanessa, as Amazonas. As vidas delas não podem valer menos que a minha. mas também não podem valer mais. As Amazonas fazem o certo, custe o que custar. Você é tudo pra mim, Diana. Eu só queria que você não pegasse tão pesado com você. Steve, você é tudo pra mim também. Crianças. Temíssira é aqui. Eu sei que é. Infelizmente, nós não somos os únicos. Homens veio a Temíssera. Vamos mostrar que não nos entregamos facilmente. É por isso que eu não gosto de trabalho em campo. Temos um outro sinal se aproximando. Parece que a princesa achou a gente. E eu aqui, duvidando deles. Vanessa, controle os heróis. Eu cuido do portão principal. Você prepara o protótipo. Oh, eu adoro destruição em massa. Vamos torcer para que ela também. Não faz isso, Diana! Me dá cobertura. Vou falar duas vezes. Renda-se! Me render. Recua! Uma górgona não se rende para Amazonas. Você é realmente uma criatura magnífica. Quando a tecnologia delas for nossa, eu vou montar um exército de você forte bastante para que nós... Mortais falam demais. Você serve a nós, monstro. Não sei quais eram os seus planos, mas saibam, eu sou a Medusa. Ninguém controla o meu destino, ninguém sustenta meu olhar. Nem mesmo os fantoches mecânicos. E nem mesmo tolas ignorantes que pensam que sabem com quem estão lidando. Mil perdões, Medusa! Posso recompensá-la! Posso torná-la mais forte! Eu não vim aqui para roubar as Amazonas. Olhe para mim, monstro. Eu vim para destruir. Não! rainha. Precisamos recuar. Recuar! Para os portões internos! Ah, Vanessa, pare! Você ainda tem cura. Eu ainda sou sua amiga. Você é realmente burra assim? Isso aqui não é sobre amizade ou família. Isso aqui, na verdade, é olho por olho, Diana. Você me machucou, agora eu vou machucar você. Não importa o que faça, ainda estou com você. Eu não vou desistir. Réplica faria isso? Pare! Não sei o que a Veneno disse ou o que a Cyber fez com você, mas pode escolher outro caminho. Não precisamos ser inimigas. Eu conheço as Amazonas. Nós sempre fomos inimigas. E se sua mãe implorar por perdão? Diana, eu prometo transformá-la em pedra antes de arrancar os seus membros. Mas isso... Eu não vou deixar. Fechem os portões. Tem um veneno muito esquecido. Ele destrói quase tudo. Os deuses vos defendam. Não há como a Diana derrotar aquele monstro. Eu não... Você acredita nisso. E pode mesmo estar certa. Pode ser uma luta que minha filha não tem como vencer. Vanessa! Eu preciso olhar! Não! Me escuta, Vanessa. Não vou deixar ela te machucar. Eu mereço isso. Eu mereço isso. Eu sei que você acha isso. Que não é o bastante para quem ama você. Que nunca será. Eu também senti esse medo. Mas eu sabia qual era a minha missão nessa vida. E se estiver ao meu alcance, você vai sobreviver e também descobrirá a sua. Por favor, Amazona. Tente fazê-la não olhar. Só vai conseguir destruir a mente dela. Ela não tem como vir atrás de mim. Muito bem, heroína. Então você pode olhar pra mim primeiro. Não vou olhar. Olhe para mim. Eu me recuso. Eu disse olhe para mim. Você é burra. Não pode me envenenar com meu próprio veneno. Talvez. Mas essa não era a minha ideia. Não! Olhe para mim! Como quiser. A princesa não tem como sobreviver. Realmente, ela não pretende. Ela vai morrer se puder levar o monstro junto, como uma verdadeira amazona. Você não queria que eu escolhesse meu próprio caminho, Diana. Eu escolhi ficar do seu lado. Sua mão. Levo você até ela. E você faz o resto. Estou orgulhosa de você, Vanessa. Diana. Minha mãe, eu sinto muito. Perdão por não ser a filha que você queria. Filha querida, você foi uma verdadeira amazona hoje. Eu sei do título que deram a você no mundo dos homens. Por muito tempo foi difícil de ouvir, porque significava que não era mais a minha Diana. Era a deles. Eu errei muito. Você mereceu esse nome, porque realmente é uma mulher maravilha. Eu sempre vou ser a sua Diana. Mas eu vim com uma missão. Pode nos ajudar. Nos separamos do mundo dos homens, primeiro amando dos deuses, e depois pela loucura da sua rainha. Mas agora, eu vejo que já passou do tempo de voltarmos ao reino. Minha filha me disse muito tempo atrás que os deuses pediam a nossa volta, que havia outros fora de nossas fronteiras precisando de nossa ajuda. Ergam suas vozes por Diana! A campeã de Temíscera, conhecida por todos como Mulher Maravilha. Para as minhas irmãs. E como meu primeiro ato como protetora de Temíscera, é uma honra declarar que os jogos comecem! Meus parabéns. Você descobriu. Tive que ficar cega para descobrir seu plano. Por quê, doutora Kale? Por sua causa, querida. A Júlia não parava de falar sobre as maravilhosas Amazonas com tecnologias novas inimagináveis. Eu podia até roubá-la, mas a única pessoa que poderia achar era você. Você só precisava da motivação certa. Você matou a Júlia. Ela não podia descobrir que eu estava financiando a Veneno e a Cyber. Nem a Vanessa sabia disso. A Vanessa se tornou minha arma e você entregou sua ilha. O seu ataque fracassou. Temícera ainda está viva. E está onde eu deixei. Estou ansiosa para visitar. Acabei de me lembrar. Você me pediu um presente da minha casa. Me reconciliei com minha mãe graças a você. Ou seja, agora eu sou oficialmente campeã de Temícera. Se pretende fazer mal a ela ou aos meus amigos, é melhor ter uma arma. Você acha que vai me intimidar assim? Eu ganhei! Eu vou atrás de você, Mulher Maravilha! Está me ouvindo? Mulher Maravilha, eu vou atrás de você! Com as vozes de Priscila Amorim, Rafael Rossato, Carol Crespo, Roberta Nogueira, Márcia Morelli, Marta Cohen, Isabela Quadros, Patrícia Garcia, Sarito Rodrigues, Bia Barros, Edmundo Alvim, Ricardo Rossato, Larissa de Lara, Mônica Magnani, Melise Maia, Lin Jardim e Ronald Abreu. Direção de dublagem, Bia Barros.